vestindo a camisa do Top DJ Jumax e o DJ Jumax vestindo a camisa da MS Segurança. Meu amigo Benedito Caramelo, os barraqueiros, todos que fazem a nossa organização do evento, estão de parabéns e a gente se pede uma salva de palmas para todos vocês. Obrigado, Gastanhal, obrigado, Papai do Céu, Jumax, Jorge Verão 2019, começando nessa abertura mais do que especial, depois de muita chuva, né, Márcio? É, meu parceiro Lúcio? Mas a galera sim saiu de casa pra brincar, pra curtir e pra se divertir. Enfim, sem muito papo, Gilmarci vai começar assim na manhã. Vamos lá, DJ Gilmarci. Gilmarci começando. Alô, meu top DJ Gilmarci. Gilmarci começando, Castanha. Chegamos! Vai, vai embrasar, esse é o DJ Gilmax que vai botar em doidari. Se prepara, sai da frente que não tem pra ninguém não. Gilmax solta a batida e vai tocando sem caô. Avisa pra danada, DJ Gilmax chegou. Avisa todas, quem é? DJ Gilmax chegou. RL Divulgação, estamos juntos. Oh, oh, oh, oh, oh. Gilmax na área, bora pra cima, Castanhão. Agora pra balançar e agitar, o DJ Gilmax, bombando muito som pra você dançar, na responsa, Mano Brown. Em nome também de Casa de Carne Goiana, do meu amigo e parceiro Luan, da LB Monteiro. Em nome de MS Segurança, o top DJ Gilmarci chega pra mandar ver ao vivo. Vamos lá, DJ Gilmarci. Gilmarci tá aqui, vai, ó. Pra cima que a festa tá no ar. Aí eu pergunto, tem alguém do Paysandu aí, tem? Tem alguém do Paysandu aí, tem? Tem alguém do Clube do Rimo? Pra começar o aquecimento. Pra começar o aquecimento. Três, dois, bora, meu parceiro Luanzinho da família DNA. E aí, Luanzinho? Só pra aquecer tudo, cobre! Três, dois, já! Meu parceiro Rob Rob da família Talibã também com a gente. Rob Rob, aquele abraço, viu? Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de gude. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano, já tá no grau, o show já tá no grau. O show já tá no grau, o show já tá no grau. O show já tá no grau, o show já tá no grau. O show já tá no grau, o show já tá no grau. Magalhães da Nike, de bigo azul, um abraço pra você. O show já tá no grau. Tá começando, começando, começando. Vamos lá, DJ Sander. DJ Nilvan, DJ Nilvan, um abraço pra você. Meu amor, venha pra cá. E aí? Deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador. Só pra aquecer, vai! Meu parceiro Ricardo CD também com a gente. Tá gravando tudo, Ricardo. Bárbara Lady Van. Bora, meu patrão Michel, também igual a gente. Um abraço pra você. Tá começando, começando o rock doido, começando assim, assim. Valendo! Parceiro Vitinho Placa, os amigos agentes para Vitinho. Parceria tá fechada, meu irmão. É muita pressão, né? Mas eu valeu pra tu não se envolver. Maca para chute, maca para chute. É que é divulgação. Só valeu. Bora, Fandinho! Eu cheguei, não mexi com ninguém. Eu tô com os meus parceiros, bebendo o dia inteiro só pra começar. Eu não fiz ninguém de repente, ela quer ir. E aí, Brunão, tamo junto, meu. O ex e o destino é o regente. Sexta-feira eu vou lá, viu? Tem várias que mentem, só pensei em transar 40 mil. Investi nos dedos, tem os caras carentes. Obrigado, Bruno, tamo junto, hein? Verdade, só quer saber. O atrasalado, sai pra fora, aquecimento, aquecimento! Meu primo Netinho FG tá na área. Bora Netinho, bora Netinho, bora Netinho, bora Netinho. Tá começando o rock doido assim. Romarinho do lanche. Meu amigo Filipinho, o Caio também com a gente, um abraço. Meu amigo Tuyu, o de menor, o Henrique. E o Betinho também tá aqui. Meu parceiro Diogo, o Diogo, o Juan, meu amigo Bebê, o Savinho também, o Douglas e o Rodrigo, bora de mim, eu sou. Meu amigo Felipe Versão tá aí também, né? Eu já fiquei boçal, as novinhas se excita. Hoje eu sou passatelo junto com as periquitas. Meu parceiro Girley também tá na área, bora Girley. Cadê tu, hein, Girley? Na mídia, hoje eu tô na mídia. Hoje eu tô na mídia, hoje eu tô na mídia. Tá só começando, já! Peguei a boutique, peguei minha Duke Golden. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. E os caras. Meu amigo Leandrini, bucetado, tá na área. E os caras. Bora, Leandrini. Tá bora, Leandrini. Tá ponto camarada que só usa do que cor. Tá ponto camarada que só usa do que cor. Bora, Marcola, bora, Marcola. Homem do mal criado. É idiota, não tô entendendo. Quer viver minha vida. Meu amigo Henrique Castelli tá aí também com a gente. Eu não tenho. Valeu. Eu tô no bailão, chama a cerveza. Tô no sigilo, isso é baile de favela. Chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, chama ela assim, bora, Samanta! Você é a vitória, também com a gente. Bora, Samanta, das mil e cem. Sempre eternamente. Eu vou no ritmo agressivo, 150 tá fluindo. Eu mando levar o que você nunca ouviu. Eu sou o E o molequinho. Vai brisa na vibe do Kevin Crazy. Não tá bozão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. O grande catapulta PPG, pode... E os tortes e só de boa. Olha o nome do cara. Vai mexer, mexer, mexer. Pode começar desse. Não tá bozão, te faz mexer, mexer, mexer. Papai droga. Amanhã na quinta-feira, aqui nos Jogos de Verão acontece a Super Quinta e quem canta ao vivo é a Musa. Essa vai ser ao vivo aqui, né, ó. Viviane Batidão. Angela Jardim, você e o Marcelo Moreno também. Valeu! Aquilo pra ser feliz. Bora, Marcelo. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro. Meu amigo Neto do Castanhão Fest, tá na área. Verão, bora, Neto. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. Amanhã tem Viviane Batidão ao vivo. Filhas, vai morar daqui. A chave tá em cima da mesa. Equipe que não é sal. Galera da Coab, só de burro. Dou a volta por cima, sou melhor que você. É Viviane Batidão na quinta-feira, ao vivo, aqui nos Jogos de Verão, viu? Valeu, meu amigo Valmir e toda a equipe que faz a organização do evento, que é um sucesso todos os anos. E hoje a gente tá aqui, meu parceiro Neto. Tamo junto, meu irmão. Você aí, o Anderson. Te escolhi pra ser a minha vida. Equipe Bagulho Doido, valendo. A noite mais bonita, com cheiro de amor. Por Emílio. Um beijo bom, o toque mais suave. E você? Você tem a chave. Meu parceiro Ronilson da equipe Bagulho Doido também com a gente. Só valeu. Não vou deixar. Deixa comigo, Rinaldo, tamo junto. Luzinho DNA! Grande passar, te moral o tempo. Luzinho Portela, o Vinícius, o Rodrigo de Belém do Pará. Passa moral e Cleocinho. Diz. Físico e Diguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande passar, te moral o tempo. O som dos moleques doidos. Diz, passa moral e Cleocinho. Bebe Guana, sou Mendes! E alô, Graça Digital! Bora, Márcio! Até meia-noite, né? E dia 4, hein? Aniversário do DJ Rildo, né? Lá na Mangueirinha, vai ser pressão! E aí? De cara trancada e eu já sei o porquê. Jumax tá junto! DJ Jumax! Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Bora, meu parceiro e amigo Romário Lima, da RL Divulgações, sucesso absoluto em todas as suas redes sociais. A gente tá junto, meu irmão. Cara que cuida muito bem da nossa mídia, da nossa imagem, através das redes sociais. Valeu. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem. Naldinho Prime. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê. Meu amigo Rogerinho, o da Twist, Capetão e o Leandrinho, o famoso Saci. Aquele abraço. Chama a cenária. Vamos lá, DJ Gilmax. Vai pra cima que a festa tá no ar. As principais tem que rolar pra vocês ao vivo, ó. Gilmarte, Jogos de Verão 2019, macho! Pina manhã, ó. E o meu quarteto tá ali, ó. Pra todos. Tony. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Eu te esqueci, me diz como é que pode. Cê me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Meu amigo Simon da Pop, amor. Bora, Simon. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor. Bora, Simon. É que Simon. Esquecer, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor. Como é que faz pra te esquecer? O Nilson Santos aí com a gente, também um abraço pra você. Meu amigo Lourinho também com a gente. Meu parceiro Josimar do Voyage, na companhia do meu parceiro Everton também. Bora, Everton! Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não. Meu amigo Railton tá aqui, ó. Railton. Só falo no meu celular. Eu te esqueci, me diz como é que pode. Cê me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra... Meu parceiro Caio também com a gente. Bora, Caio! Me ensinou a beber. A cúpula do Ford K, bagulho do doido, obrigado. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Obrigado também, minha amiga particular, a DJ Marielle, que chegou e detonou as principais. Pra você dançar, pra curtir, porrozão. Gilmar, você tá aqui. Alô. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pé. Galera que faz o palio pressão, meu amigo Dudu. Mas a madrugada. Galera da Salvador aqui com a gente também. Aquele abraço, meu irmão. Eu era só um lance e uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, as roupas pela casa, o cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e vim que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Não deve ver e procurar. Toda a pressão, Everton, deixa. Deixa comigo, viu? Aí sai a rodar. Filho de alô, daqui a pouco te manda ver, viu? Eu sei que você fala. Tá tão bonito, bacana ver o povão dançar. Branca é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Olha o Max. Eu era só um laço, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caí na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Não deve vir me procurar, deve vir me procurar, deve vir me procurar, deve vir me procurar. Amigo Michel da Saveiro, Mega Prime. E também alta pressão, obrigado, viu, Michel, você, o Dayano. Parceira tá fechada também com os Jogos de Verão. Alô, meu patrão, Jesus, Massa Punk. Curte aí. Do jeito que tu gosta aí, ó. Bora, performático. Delirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno, que esse som é sensação. Fazendo som diferente pra novinha do budão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Bora, Vitinho. Não perde a concentração. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate um bundão no chão, a menina bate um bumbum no chão. Vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate um bumbum no chão. Vai no chão, no chão, no chão. E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate um bumbum no chão, a menina bate o budão no chão. No chão, no chão, no chão. A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão. Vai, no chão. A Thaís da Cabanazo. No chão. Bora, Rodrigo. Disco, a melhor cerveja do Brasil. Ô, Pucinelli. Sérgio, você não conhece. Farmácia do trabalhador brasileiro. Ele irou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar o retorno, que esse som é sensação. Fazendo som diferente pra novinha do mundo. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai, vai, vai. E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate o bumbum no chão, a menina bate o budão no chão. Vai no chão, no chão, no chão. A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão. Vai no chão, no chão, no chão, no chão. E olha o que a menina faz. Ricardo Cedesta aí com a gente. Aquele abraço, viu, Ricardo? Piscininha, amor. Só pra lá e pra cá, vai que é sem medo e caçanhão. Gilmar na área, bora pra cima. DJ Gilmar. Falei, amor, vamos passear. Diz. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, em um bom lugar. E aí, bebê? Tá lindo, Coab. Aqui tá bom demais. E aí, bebê? Que delícia demais. Piscininha, amor, piscininha, amor. Juninho CD. Pode ir pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor. Bom pra gente se beijar. Ah, que momento. Vou te esquecer. Mais uma parte dessa história entre eu e você. Alessão Benedito Caramelo. Yeah. Aqui com o Márcio, viu? Isso aqui tá bom demais, tá bom demais. E aí, bebê? Alex Lorini, Wellington. O moleque do doido, meu irmão. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor. O Sebastião no 12. No 12. Piscininha, amor. Tu lembra, João? É doido. Ótimo pra gente namorar, é. Piscininha, amor. Piscininha, amor. E aí? Ai, meu amigo Fred. Vamos junto, paixão goleiro. Já é. É lindo esse CD, mano, tudo pra saltar nesse friozinho. Só pra lá e pra cá no coqueado. Um gigante. Max. Xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Bora, Marcola. Aí você não. Bora, Marcola. Minhas contas já não. Ela já passou aí, viu, Marcola? O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim. É o lance do Marcola. Explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. E o quê? Mas poderia ser. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. DJ Raimundo, saudade. Meu parceiro Mariel Mix também com a gente. Olha o Gaspar também tá aí, né? Aquele abraço, Gaspar. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Peraí, você não paga as minhas contas. Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Henrique Castelli. Eu encontrei ela no Tinder. Amigo Toninho também com as meninas ali com a gente. Alô, Toninho. Mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. A Leilani e a Leiliane também. Mas ela faz o... Valeu, Toninho, tamo junto, viu? Que eu não faço com você. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou de engenheiro. Bora, Márcio da MS Segurança, tamo junto. DJ Gilmax. Ela escorou no meu peito e disse: amigo Sinélio, também com a gente. Doutor, a vontade. Da RS. Fala, Sinério. Eu não quero dinheiro, eu só quero é você. Só quero é você, eu só quero é você. Sempre em nome de MS Segurança. No meu peito, me disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. Solitário, eu tinha vontade de conhecer esse cara. Tem nada a ver. Direto de Concórdia, Pará. Aí traz tanta beleza. Aquele abraço, viu? Eu sei porquê. Bicho não deixa nada pra ninguém, Tetão. Então escuta o que eu vou te dizer. Olha essa aí. Diligente, o Max. Venho da fazenda e chá. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro. Meu amigo Simon tá aqui com a gente. O Alex Lourinho também. Alex Lourinho. Escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. Musicão, hein? Só pra não chorar. Tô adiando nosso triste fim. Empurrando pra barriga. Já não temos vida. É ciúme, é orgulho. Tudo vira briga. Já não temos vida. É ciúme, é orgulho. Vira amiga Eliette com a gente também. Um abraço a você, viu, Eliette? Acontece que eu te amo e esse sonho. E a Vitória também. Aquele abraço pra vocês. É prazer, mas acontece que eu te amo e esse sonho. Tá chamando é quem me faz permanecer. Esse seu bumbum chamando é quem me faz permanecer. Estecadinho do Lobo Benedito Caramelo tá aqui, meu irmão. Esquilo CD. O nosso amor é uma piada aqui. De dança e graça a gente tem que ir. Pra não piorar, só pra não. Everton lá no Goiás, o bagulho doido tá aqui também. Everton! Ou é minha brisa. Só valeu. Acontece que eu te amo e esse seu bumbum chamando é quem me faz permanecer. Me dá prazer, mas acontece que eu te amo e esse seu bumbum chamando é quem me faz permanecer. Mas acontece que eu te amo e esse seu bumbum chamando é quem me faz. Obrigado às damas do rock, valeu meninas. A Nandira tá aqui, a Jéssica também. Valeu, tamo junto, viu? Permanecer. Ronald de São Paulo, Ronald Benevides. Jogos de Verão 2019. E o Gilmar se tá aqui mandando ver. Ô, Piriguete! Isso é mais um sucesso, legal, Raiz, sai a rodar. Pra você dançar, vai. Luanzinho Portela, meu irmão. Galanteador e bom de papo, fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário de uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Mas a verdade é que eu não passo de um peão. Obrigado, Gleice, você e o Pipoca também. E um coração. E no meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa pedi uma prova de amor. Só tenho amor, eu não tenho caminho. de um peão. Só tem um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa pedi uma prova de amor. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu Chevette. DJ Nilvan. Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. DJ Gilmax no comando. É outro nível. Vem pro show! Vem pro show você também. Banda 007. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. E aí? Fiz experiência, tenho medo da dor. Quero aqui mandar um abraço, agradecer a minha amiga linda Flor Estéticas e Cabelos, lá do APU. Aquele abraço pra você, viu? Do teu brother, do teu parceiro, do teu amigaço. E DJ Marci. Nem morrer de amor. Jovem talentoso. Esse jeito vai ferir. Bora, Jackson. Sai de boa. O meu coração. Meu parceiro Gilê, a primeira dama Jéssica Lima, da companhia das Tamas do Rock. Obrigado, meninas. Carente nessa solidão. Nessa solidão. Deixa eu falar uma coisa. Não tá dando certo pra gente. Quem cala consente. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Olá, Benedito! Quando tocou os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Tô há mais de duas horas ensaiando uma recaída. O número já tá na tela, é só apertar o verde que liga. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Ainda melhor que você tem. Bora, Wellington. Vê, se com inspiração e hoje para ela vem. Olha só, domingo! Dia 14, temos David Boy de volta no Bar da Mangueira, viu? David Boy, Carlinho Mix e o Lúcio Santos. Atende aí. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de Benzinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de bem. Obrigado, Márcio da MS. Lobo Solitário e a Fanny também, obrigado, viu? Romeu e a Josiele Santos e a Fernanda. Obrigado, meninas, valeu, Lobo, tamo junto. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E busca ali. E de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. E um minuto só perdi você. Não conhece alguém que jogou fora um diamante. Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Olha o Nix aí. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio? Amigo Fabrício da segurança. Trocaram e da divulgação, né, Fabrício? Tamo junto. Ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa. Romeu, a voz que apaixona. O Estouradinho Alessandro Monteiro. Toma aí. Bora, Valmir, tamo junto, viu? Quanto mais eu penso em lhe deixar. Quem é? DJ Jumax. Posso, pois eu me prendi na sua vida. É Mega Prime Alta Pressão 11, viu? Solta gostoso pra caramba. E de regresso você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais me ver. Jumax. DJ Jumax. Esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós. Hoje resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só resta pedir sua ajuda, pedir. Amigo Patrinho da Paraxidores, meu amor, ele da companhia do DJ Gilvão. Olha, Gilvão. Amador, bora, Lúcio! A minha paz. Meu irmão, pelo amor de Deus! Manda aí, me siga! A sequência que dá sede na galera, viu? Bora, molequinho! Nós olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Meu parceiro Rinaldo. Nós falamos o bingão do Rinaldo está chegando com o Voyage Bagulho Doido. O Gilmar sem o Samuca. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de longo beijo nós amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Olha minha TS. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de longo tempo de engano, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama, meu fumo, meu tempo em nossa cama. Lembrando os momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não. Família Trem dos Moleque Doido, DJ Savinho, DJ Fernando, meu amigo Bebê, o Rodrigo também com a gente. Olha o Carlinhos que você deixou. Ela tá de bigode. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Bora, Bielzinha. Olha o Maxi. Nem bebo mais e como sua fruta preferida. Vitinho Placas. E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama, meu fumo, meu tempo em nossa cama. Lembrando os momentos de desejos, noites de amor. Acho que me... E hoje meu mundo não tem graça. Só o Anderson Mendes está aí com a gente. Tempo passa, meus. Ele veio falar assim: eu preferi essas músicas que originais. Mais uma, Anderson. Que vou fazer? Essa aqui é do Elson. E depois. O sonho do açougue. Formar em coisa séria. André galera sertaneja com a gente também, um abraço. Meu coração, DJ Jones, fica louco por você, aumentando ainda mais. E o quê? A tentação é que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra bora, Patrick. Você. Meu amigo Douglas Freitas também tá na área. Ainda mais. Bora, Douglas. E aí? O coração. E eu não tenho medo de amar. E aí? Mas tenho da solidão. A Thaís da Cabanagem. Tão difícil pra explicar. Tá curtindo, meu irmão? Problemas sem solução. Bora, Vandinho. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. E não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte. Meu parceiro Devinho, sempre eternamente GDA. De longe. Amigo Caio, Matheus, tá todo mundo aqui com a gente. Não vi, aquele abraço, viu? Eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não. Não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Meu parceiro Seco, e procurar o jacaré de, da casa de carne mineira, de te perdoar. Valeu. E aí? Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Parceiro Vando Pinheiro tá na área. Se ela bater o dedo eu vou. E a Ellen Pinheiro sempre. Tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Obrigado, Andréia, também a Tamires. 07. A gente, o nosso muito obrigado pra vocês, meninas. E o Elson do Açougue. Bandas. Uma atrás da outra, Alessandro. Amiga Emílio, bora Emílio! Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não precisa pagar. Bora, Tony. Pego sua toalha. Eu tava com sede, viu? Saí do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. RL Divulgações, tamo junto. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Se beija em mim. Cadê o Playboy, hein? Te amar, meu bem. Ih. Testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Meu parceiro mascote aí da Casa de Rações. Bora, mascote, tamo junto. Você compra rações, acessórios, medicamentos, todos com ótimos preços, a máxima qualidade e a total segurança. Acima de tudo, é mascote, Casa de Rações. Sua toalha. Aquele abraço, tamo junto. Aí do banho, posso ser a cobaia pra quando você... Onde é que fica, hein? Quando for beijar alguém, na principal do Coab, próximo ao Paraense, né? Onde você encontra as rações, acessórios e medicamentos para o seu animal. Para o seu mascote, na verdade. A sequência especial começa com essa aqui, ó. Já! E se juntar para Lúcio. Todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Anderson Mendes. Nem a metade do que eu sinto aqui. E aí? Tentar somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz se falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra bora, você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz de São Paulo acender. Parceiro Saci! Jogos de verão, toca tudo, viu? E esse ano, o Gilmar Cita aqui, né? O Dandinho, DJ Marielle e o Lúcio! DJ Gilmax! Ainda tenho fé na nossa relação. Temos que lutar por esse grande amor que nos levará. Reconciliação não convencerá o meu coração, que já não me ama, mas que isso é ilusão, que tudo acabou, não quero acreditar. Well, tudo açougue, viu? Coração, é muita hora, meu cara. Coração, sei que estão falando das minhas. Meu amigo Dodô, não pare o pressão. Separar, é, tá na área. Tarde, não sabe o grande amor. Eu e a galera da Salvador com a gente também. Meu bem querer, não vivo sem você. Sei que estão falando. Só para de dançar, se cansar, porque as principais não param de rolar de jeito nenhum. Viu, bigode? Tamo junto, meu irmão. Vai! Bora, Sebastião! Ei! Ei, você, o outro lado do rádio, escute essa canção que fala. Um amor. Olha, sábado tem a banda Mega Pop Show aqui, viu? DJ Joelson Mello, meu parceiro. Não, ele vai estar aqui com a gente, viu? Você talvez não tenha escutado. Pode dançar! São pequenas emoções, pequenas festas. Vamos, solitário! E acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento. Como uma estrela iluminando o desejo, pelo espaço do calor do beijo. Como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada. Como se um grande amor viesse num raio e apagasse o que não se acende mais. Como é que é? O outro lado do rádio. Estamos no dia 13, tem o segundo rock da equipe Bagulho Doido, viu? Tem o Voyage Bagulho Doido, Lapada Bruta, Classic Moral, vários DJs, o Gilmar Silnel, a gente vai estar por lá, viu? É mais uma do Vando, meu irmão. A minha vida é pensar em você. Bora, bigode! O tempo é curto pra gente esquecer. O fogo aceso da nossa paixão, a brasa mais forte. É o homem do lanche, tá na área, obrigado, viu, bigode, tamo junto. Ele chega logo presenteando a gente aí. Faz mais de uma. Esse é o cara que eu não te vejo. Meu amigo Elson do açougue, aumento o meu desejo. Simone também tá aqui. De estar com você. E um amor assim, igual ao meu, é amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, nosso empresário Tuca Maia. Nunca. Janário Igualzinho, um abraço pra você, Tuca Maia. De louca, vou te fazer feliz. Ele, na companhia do seu único. Vou beijar tua nuca. Isso é muito importante, ó. Único e verdadeiro. Nunca. O seu amor. Vamos fazer de novo. Bora, Vitinho! Amanheci pensando em ti. Tu és pra mim meu sonho lindo. Pior. Puro sentimento, eu não te esqueci. Não é fingimento, sou louco por ti. Arrependimento, imaginei ficar sozinho. Arrependimento. Bora, Sebastião. Porque fui deixar essa paixão. Amanheci. E o quê? Pensando em ti, pensando em ti, pensando em ti, pensando. Tá começando, ó. Tá começando, ó. Alô, meu top DJ Gilmar. Gil Martin na área, Castanhão! Alô, DJ Gilmar! Gil Martin daqui! O DJ mais carismático da cidade modelo. Olha a primeira! Toma, toma! Amigo Marcola, ele dá valor na sequência aí, ó. O menino mal criado, furioso, certo? Alessandra, aquele abraço. Aquele beijo doce que você me deu. Gilmax daqui, ó. DJ Gilmax. Sentimento forte me nasceu. A Nandinha tá aqui também, a Jéssica Lima e as damas do rock. Sem apenas ficar uma noite com você. Mas você foi entrando e ficando. Tá fraco pra porra, mas tá tudo certo. Tocar de The Alexa, canção do amor. Deixa tocar bem alto, só que conquistou o meu coração. The Alexa é que comanda o som. A explosão nuclear da cidade nova é o pregação. Tocar de The Alexa, canção do amor. Aquele beijo doce que você me deu. Um sentimento. Bora, meu parceiro Anderson Mendes. Tá chegando ela, Anderson. Tá chegando a tua, viu? Pensei apenas ficar uma noite com meu parceiro Kevin Soares. Mas você foi entrando e ficando no. É desguiado sempre. Tamo junto. Valeu! Do jeito que o Patrick dá valor. Para o Patrick. DJ Alex é que comanda o som. A explosão nuclear da cidade nova. Pra quem sabe, pra quem sabe, pra quem sabe. Pode dançar, pode curtir. quarteto. Mas você não quer saber. E o Lady Van e as meninas também. Das minhas verdades. Isso é amor. Isso é amor o que eu sinto por você. Eu já ia falar filho do Luciano. Você não quer saber. E o negão aí, ó. Isso é amor. Isso é meu amigo e parceiro. Luciano Bebidas está aí com a gente, uma das maiores potências em bebidas do norte e nordeste para esse. É muita hora. Bora, Luciano. É marcante, ó. Tudo que eu quero é estar bem contigo, mas você só me vê como um amigo. Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer saber. Bora performar, chegou. Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer saber. Curte marcante, Gilmar tá na área. Cadê o Kevin? Hein? Bora, Vandinho! Bora, Patrick! Música linda aí. Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Ele Pinheiro, Elisandra, também com a gente, a Patrícia Brito e a Tainara Ávila, das damas do bagulho doido, né? Rapaz, às vezes eu quero brincar e acabo esquecendo, ó. E viva pra mim. É sem querer. Mas do bagulho doido. Volta pro meu ninho. Lady Van. Sempre esperei. Já que tem. Pelo teu carinho. Estou a te buscar. Será que vai me perdoar? Você me deixou em meias dúvidas. Fiquei. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde irei chegar? Raíssa. Meu parceiro Anderson Mendes e a Loiraça Digital. Não poderia faltar de jeito nenhum, Anderson. Se você... no dia 20, a volta do Lúcio Saudade, na Estação da Saudade. O Badutuca vai, é sucesso. É sucesso, meu irmão. É saudade pra todo lado. Tô marcando aí. DJ Furão, lá do Som Furacão, o pequeno atrevido da Coab. Sucesso. Marcante. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. E aí? Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite só. Hey. meu parceiro Eric, Bobinagem, meu amigo Christian, filho. Eu sinto que você não quer. Filho do Salgado tá na área. Tem medo de obrigado, viu? Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar, ninguém mais pode me tocar. Só você, só você. Galera do Japim, tá todo mundo com a gente. Um abraço, viu? Passe o tempo que passa, um dia você vai acreditar. É você, é você. Ronilson Santos, parceiro do João Marte, oh, oh. Amigo Dudu, do bagulho doido, tá aqui com a gente também. É, Gerley. Companhia do Tecno, é assim que se faz. Nós, Henrique. Você me faz sonhar. Time misto. A gente dominou o jogo todo, viu? Só você. É, tô... você. Um grande amor. E passe o tempo que passa. Um dia você vai acreditar. É você. É você. Bora, Luciano, tamo junto! E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Magrinho da Nike, todo lugar. Ele daqui. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. É Gilmarte na área. Mandando ver as principais, as melhores jogos de verão. Vamos lá, DJ Gilmax. Vai pra cima que a festa tá no ar. Lúcio, tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais. E a gente, claro, não poderia faltar. Não poderia deixar de tocar de jeito nenhum essa aqui, meu irmão, pelo amor de Deus. Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Vitinho, bota uma pura pra nós aí, Vitinho. Cagão na noite, uma boada aqui na zona sul. Bora, Dentinho, Campari, sucesso, tamo junto. Com a dor do amor, é dor do amor. E a gente com... Anderson Mendes, é tua, viu? Fui curador desse mal de amor. Na boada azul. Tamo padrão aí. E quando a noite cagão da loja. Daniel Ranch pra casão. Vou dormir. Aí é bom, eu dormi, Daniel. E a dama da loja estava comigo. Também vou. Meu amigo Neguinho, nome da menina escolar de Castanhal. Tá ruim. Aquele abraço pra você, viu, Neguinho? As portas sozinho, eu tive que sair. Então, e sair de que jeito? Se nem tem um rumo, sei pra onde vou. Um pensamento, lembro que estou numa boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, eu consigo. Meu amigo Pezão e toda a galera da oficina com a gente. Aquele abraço, viu, Pezão? Daquela mulher. Na flor da noite, na boate azul. Jogos de Verão 2019. E o Top DJ Gilmax, tá aqui, ó. O Top DJ Gilmax, o DJ Sensação de Castanhal. Gilmarte na área! Em nome sempre de MS Segurança! A gente tá aqui pra mandar ver as nossas melhores, as exclusivas, as atuais, Gilmar te toca tudo, meu irmão. Sempre em nome de MS Segurança, Casa de Carne Goiana, Refri Peças e Nilton Monteiro. Gilmar te tá na área. Meu top DJ Gilmar. Solteiro, bota a mãozinha pra cima aí, mãozinha pra cima, 3, 2, já! Mãozinha pra cima e grita! Hey! Ho! E doida! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Pra começar o aquecimento! Toma, toma, toma, toma. Irmão, pelo amor de Deus, como a gente sempre faz, primeiro a gente vai deixar as meninas cantarem do jeito que é a música. E depois os homens cantam a segunda versão. Primeiro os homens vão deixar as meninas cantarem, tá bom? As meninas, vamos lá. Só as meninas. Quem sabe vai cantar, quem sabe solta a voz aí. Você me perdeu e agora... Tá lindo, tá lindo. Bora fazer assim. Agora sim, as meninas vão ficar caladinhas e os homens vão cantar a segunda versão. Os homens. 3, 2. Você me perdeu. Tá lindo. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Jogos de verão é muita onda, bicho. Canta aí, canta aí. Se botava. Bora, Lúcio. Me achava nova, boba, que não ia dar. Gilmar, você tá na área. Agora que cresci, você não para de olhar. E agora eu tô em. Josimar, Josimar! Olha esse bagulho todo, doido. Grande gata puta, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha esse bagulho todo, doido, doido. A galera do AP, o Rafael, tá todo mundo. Que doida! Doido, doido, doido. Meu Voyage! Olha esse bagulho todo, doido, doido. Joga essa mãozinha lá pra cima. Bora entrar no clima que o Voyage já chegou pra endoidar. É o automotivo pressão de Castanhal. E no comando tem o Josimar. Voyage, bagulho doido. Sente a pressão, sente a pressão. 3, 2, já! É pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar com o DJ Max. Alô, alô, alô. Gilmar Sinária. Eu tô curtindo o programa do Mega Furacão com DJ Gilmar. Que doida. Vem, vem, vem, vem, vem. Vem a dançar. De Bragança, meu parceiro Catapulta. Pra ir com a gente. Pra endoidar, pra ir pra cama das equipes. Em casa. Vem, vem, vem, vem. Bora ser parceiro, bora ser parceiro. Vem, vem, vem, vem, vem. Pra endoidar, pra endoidar, pra ir pra cama das equipes. Em Castanhal, mãozinha pra Dentinho, bora, Dentinho. A pedra do norte, você vai fazer. Top Gilmax é o DJ que agita. É o DJ que agita. Bora, Vestinho, bora, Vestinho. É o DJ que agita. É o DJ que agita. Top Gilmax é o DJ. Bora, Luciano! Agita. É o DJ. Rob dos Talibãs. É o Patrick tá ali, meu parceiro Nilvan também. É o DJ que agita. Júnior Santorini, na voz e na produção. É muita pressão, com Top DJ Gilmax. É muita pressão, não é mais no 14? Vem! Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. As últimas, é? É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Júnior Santorini. E amanhã tem Viviane Batidão. Meu amigo Michel, avisa que tá aí, ó. Essas duas potências, essas duas qualidades aí. Hoje fazendo a nossa sonorização aqui na praça. A Saveiro Mega Prime e Alta Pressão estão à venda, viu? Tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos: quem sabe canta, vai! Reta final tem que ser pressão, ó. Acabou, acabou. Você vacilou. Eu tô falando grego, não tô. Sucesso. Banda, delícia de menina. Delícia de menina. Reta final, Castanhão. O que pensa que eu sou? Não me libera, não insista. Pra viver o seu amor. O povo gosta é disso aqui, Lúcio! Mais pólvora! DJ Lohan que tá gostando! Tata puta! Só valeu! E a mãozinha lá pra cima, lá pra cima! Meu parceiro Vitinho Placa também! Valeu, garoto! Vou fazer chover em cima deles! Benedito! Bora, Rodrigo Moraes! Mais pólvora! O nosso muito obrigado a todos vocês! Valeu, Prefeitura Municipal, a Secretaria também! A Secretaria de Cultura! O nosso muito obrigado mesmo de coração! Foi só a primeira, viu? Amigo Valmir, aquele abraço! Em cima dele! Pra você! Nossa equipe de seguranças, a Polícia Militar do Estado e também, claro, a gente agradece que estão hoje fazendo a minha, a sua e a nossa segurança. Tchau, tchau. Seu Maxi fica por aqui. Pra todos, uma ótima noite.